água onde morava o sapão. O sapo era gago, se chamava Alô. O sapão Alô cagou, rê, rê. O sapão Alô cagou, rê, rê. Era uma vez um mago que tinha um dragão. E o sapo era gago, sua maldição. O sapão Alô cagou, rê. Sapão alonga go, rê, rê. Sapão alonga go, rê, rê.